Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, é sempre um privilégio estar aqui diante do povo de Deus, com a honra de pregar a palavra de Deus. E essa noite não é diferente, e eu queria contar uma história que eu ouvi para vocês, e que eu acho que pode ajudar a gente a entrar na palavra de hoje. Certa vez eu ouvi uma história de um conselheiro que morava numa cidadezinha, e nessa cidadezinha ele aconselhava as pessoas que vinham até ele. Mas, diferente de um conselheiro bíblico, ele dava conselhos na medida da estatura do que ele conhecia. Então, tentava, dentro da sabedoria simplesmente humana, aconselhar aqueles que buscavam ele para receber uma palavra de direção. Então, na cidade em que ele morava, as pessoas o buscavam e tinha chegado à cidade um circo. Quem aqui já foi em circo? Eu gosto de circo. Eu e a Nanda, a gente vai muito em circo. E como tudo que vende. E ele estava nessas consultas dele, e sabendo que o circo chegou na cidade, ele então, quando atendia as pessoas, ele falava: ouvi dizer que tem um palhaço muito engraçado no circo. E quando as pessoas estavam tristinhas e chegavam para conversar com ele, ele tinha uma boa conversa com elas e indicava: não deixe de ir ao circo, lá tem um palhaço tão engraçado, ele está trazendo tanta alegria para as pessoas, vai lá, visita o circo. E assim ele aconselhava as pessoas. Qual que não foi a surpresa desse conselheiro, quando que, depois que passado alguns dias, aparece um senhor para se aconselhar com ele, e ele, naquela conversa boa, então ele encerra ali dando esse mesmo conselho: não deixe de ir ao circo, tem um palhaço lá muito engraçado. E esse senhor estava muito triste, e ele surpreendeu o conselheiro falando assim: o palhaço sou eu. Pensando nisso, há dias em que aqueles que aos nossos olhos têm que ser fortes e alegres, eles também entristecem, eles também ficam tristes. Então, às vezes, a gente elege alguns personagens da Bíblia, ou mesmo gente que anda com a gente, como talvez um crente de categoria superior, ou talvez alguém que é mais forte, mas mesmo os mais fortes, um dia desanimam, um dia perdem a coragem, e precisam de uma palavra, de uma visita, de um estímulo de ânimo. Eu acho que foi assim na vida de um homem que a gente gosta muito dele, que a gente aprende muito com ele, que é o apóstolo Paulo. Paulo é um herói para a gente. Eu que sou missionário, a gente tem sempre um olhar muito delicado para tudo que Paulo escreveu, usado por Deus, porque ele é um missionário. O maior, talvez, abaixo do Senhor Jesus, aos nossos olhos a gente gosta muito dele. Mas mesmo ele enfrentou um dia de, talvez, desânimo, uma angústia. E eu queria convidá-los para a gente visitar um versinho das Escrituras que eu acho que pode ajudar a gente a sermos encorajados com essa boa palavra de Deus, que é sempre tão eficaz. Vamos juntos a Atos dos Apóstolos. Nós vamos ao capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós vamos ler um versinho das Escrituras, o verso 11. Eu vou ler uma primeira vez e toda a igreja uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Todos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, eis a tua palavra, Deus, eis o teu rebanho, que o Senhor nos visite, como já oramos aqui, com graça, com misericórdia e com poder, que o Senhor faça aquela doce transformação que é peculiar ao Senhor quando a tua palavra é pregada ao povo do Senhor, Deus. Chama aqueles que não te conhecem, fortalece aqueles que são teus, e edifica também os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, para fazer aqui um microcontexto, micro, né? Pensando aqui o que estava acontecendo com Paulo, talvez eu e você, como Paulo, às vezes a gente tem uma certeza firme demais, que a gente tem que fazer alguma coisa, especialmente sendo crentes. Há umas convicções que o Espírito Santo põe no seu coração que ninguém tira. Eu tive uma dessas quando, por exemplo, fui chamado para ser missionário. É alguma coisa que, se me segurassem, eu acotovelaria para poder continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Então, uma convicção forte demais. E Paulo parece que tinha isso, mesmo quando ele era alertado para não ir a Jerusalém. Não vá. E ele falava, eu não sei o que vai me esperar por lá, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo já me garantiu que vai ter tribulação e cadeia. Ele sabia que ia ter sofrimento, mas tinha no coração dele uma firme convicção que ele deveria ir para Jerusalém, obedecendo esse chamado de Deus, sendo Paulo como ele era. Então, nesse microcontexto, para a gente tentar entender que tipo de sofrimento que Paulo padecia aqui, eu quero te convidar para a gente ler só mais dois versinhos, um antes e um depois. O versinho 11, aí da passagem, a gente leu o 11, perdão, o versinho 10 diz assim, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo, então, já estava em Jerusalém, já tinha enfrentado alguns problemas, já tinha se defendido perante o Sinédrio, e a turma queria a cabeça dele. Quando fala espedaçar, é coisa boa ou coisa ruim? Estavam querendo espedaçar Paulo. Então, estão entendendo o contexto, o microcontexto de qual era a situação de Paulo. E levou para esse lugar, que é uma fortaleza, uma prisão. A gente leu o versinho 11. E aí o versinho 12 diz assim, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema maldito, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Normalmente a gente faz jejum para alcançar alguma coisa ou que está esperando alguma coisa forte de Deus. Faz um jejum 21 dias, faz um jejum 7 dias, e a gente faz um jejum para coisas boas. Tem aqui 40 pessoas, o próximo verso diz que eram mais de 40 nessa conspirata, fazendo jejum para Paulo morrer. Então a gente leu antes uma celeuma, gente querendo espedaçar Paulo, a gente entendeu que ele está na jaula e está sabendo que tem mais de 40 pessoas fazendo jejum para acabar com a vida de Paulo. Então esse é o cenário que ele enfrentava. O Paulo que a gente conhece, servo de Deus, aqui à altura de Atos, ele está enfrentando isso. E a gente mergulha no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, como que a gente reage no dia do desânimo? Me parece que o texto, ele dá algumas dicas claras para a gente. E uma delas é se lembrar, ou perceber, ou atinar para a presença do Senhor. A presença do Senhor. Porque o verso começa dizendo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. A presença do Senhor. Eu, como conselheiro e visitador de missionários, eu já notei isso, e acredito que comentei com vocês, que é nitidamente perceptível que missionários que têm melhor teologia, que estudaram mais, se capacitaram mais, eles aguentam melhor o tranco do campo. Eles aguentam ficar mais tempo, eles aguentam as lutas do campo. Eu e você temos lutas aqui, eles lá, pregando o evangelho. Quem tem mais teologia no sangue, que estudou mais a palavra de Deus, eles são lembrados na hora da angústia e aguentam ficar um pouco mais. Quem não tem tanta firmeza teológica, na hora de um primeiro baque, abandona a fé, abandona a igreja, abandona o campo, abandona a esposa, abandona tudo. Tendo uma boa teologia, um bom conhecimento das verdades bíblicas, normalmente te ajuda a aguentar um pouco mais. Aqui a gente aprende sobre a presença de Deus, porque foi o próprio Senhor que se colocou ao lado de Paulo. Que grande atributo é esse de Deus, senão a onipresença de Deus? Deus está em todos os lugares. Queridos, se uma boa companhia já é boa, imagine a presença do Senhor. A presença do Senhor faz toda a diferença. Eu, por exemplo, quando vou visitar, ou estou numa situação que eu faço a oração final, achando que a carreira de missionário vai acabar ali, seja num voo alto demais, num avião pequeno demais, num mar revolto demais, numa mata escura demais, numa África suja demais, em qualquer lugar que eu estou, são essas firmes verdades que me fazem entender. O Senhor também mora na África. Fica firme, Carlitos. E os missionários são assim também. Se existem lugares que talvez o seu coração mente para você, achando que Deus não pode tocar, rasga a Bíblia, porque Deus está em todos os lugares. Nessa luta de Paulo, o próprio Senhor, eu não sei como, depois perguntei ao pastor como é que o Senhor se pôs lá. Mas está escrito que o Senhor se colocou lá, louvado seja Deus. Se ele teve uma experiência diferente aqui, depois a gente marca um gabinete com o pastor. Agora que o Senhor se pôs ao lado de Paulo, está na palavra dele. Então o Senhor, que é sempre presente, se manifestou de um modo especial. Deus é sempre presente, mas ali ele se manifesta de um jeito especial. Sabendo disso, qualquer lugar do planeta em que você estiver, Deus está com você. Ser lembrado da presença de Deus vai te fazer aguentar o tranco. Senão você sucumbe, você pira. Se o seu escritório está difícil demais, aquela fechadura não é grossa demais para o senhor entrar. Ele cabe lá no seu trabalho. Se na sua casa a esposa está chata demais, tem lugar para Deus entrar lá. Se o chato é você, ó marido, Deus também pode entrar. E se ele está em todos os lugares, ele não entraria no meu e no seu coração? Porque o nosso problema é grave, é interno, é aqui dentro. Quem que mexe aqui? Um Deus sempre presente, que entra em todos os lugares. E aqui o próprio Deus, ele anuncia que ele se pôs ao lado de Paulo, a presença do Senhor. Queridos, a presença do Senhor faz diferença ou não? Vamos pensar no fogo? Vocês se lembram de uma história, que vários de vocês foram ensinados na EBD, eu não tive esse prazer, na infância, sobre um dia que três garotos de Jesus não quiseram fazer o que um homem que não era de Deus queria que eles fizessem, e eles, firmes com o Senhor Jesus, falaram, a gente não faz isso, a gente não vai fazer. Então, esse líder, mal demais, pegou esses três garotos e mandou acender uma fogueira, e achando que o fogo estava pouco quente, ele pediu para esquentar um pouco mais. Então, guardas desse homem mau pegaram esses três meninos e foram jogar na fogueira, e diz a história que o fogo era tão quente, que os caras que jogaram os meninos foram chamuscados pelo fogo. Mas os três meninos que caíram lá, de repente o líder, muito, muito mau, olha aqueles três e fala, ué, eram três, tem quatro, parece que dançando lá dentro. Quem que é o quarto homem da fornalha? E os três saíram sem ter nenhum cabelo chamuscado. O que que fez toda a diferença nessa história? A presença de Jesus. É a presença do nosso Senhor que faz toda a diferença. Crer na presença de Jesus faz toda a diferença na minha e na sua vida. Não foi assim também na cova dos leões? O dia em que o leão ficou vegetariano, diz a história? Não foi? Daniel é lançado na cova dos leões, e então aquele rapaz sai dali. Quem que estava com ele? Quem que salvou Daniel ali na cova dos leões? Ou então aquele grupo de amigos de Jesus, os discípulos deles, que estão num barco e tem uma tempestade forte demais? Quem que estava no barco? O Senhor Jesus. E ele não mandou a tempestade deitar? Vai deitar. Sai daqui. Sai daqui. E o mar virou espelho? A presença de Jesus faz toda a diferença. Crer na presença de Jesus pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu emprego, pode salvar a sua vida, pode salvar a sua fé. Se você não crer nessas firmes verdades bíblicas, que parecem simples, você não aguenta. Você está sendo um crente nominal, porque está escrito na palavra, e o nosso Deus é um Deus sempre presente, que se manifesta de um jeito especial todas as vezes que Ele quiser. A presença de Jesus. Olha o que diz Isaías 41:10, um versinho que muitos de vocês sabem de cabeça. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Queridos, eu sou casado com a Fefe há 12 anos e não canso de falar dela para vocês. E por onde eu passo? É um casamento que muito me alegra e a companhia dela faz a minha vida ser muito mais feliz. E se eu continuar falando, eu começo a chorar aqui, desse casamento. A Fefe, ela foi usada por Deus para me trazer aos pés de Jesus. E a companhia dela tem me ajudado a ser missionário, a ser quem eu sou. mas nem a Fefe dá conta de me ajudar nas horas que eu preciso do Senhor Jesus. A presença dela é ótima na minha vida, mas ela não aguenta fazer só o que Jesus pode fazer. É a presença de Jesus que faz toda a diferença. Tem lugares que a Fefe não aguenta ir comigo, mas o Senhor Jesus vai. Aqui fala de uma companhia que é bom não estar sozinho, mas ter não só uma companhia, mas a melhor companhia faz toda a diferença. A presença aqui não é da minha Fefe, a presença é do Senhor Jesus. Pondo-se o Senhor Jesus do lado dele. Quem estava ali então não é uma pessoa querida, que é muito bom. Deus fala para a gente não andar só. Mas aqui quem está nessa companhia é o próprio Deus. E vejam vocês, queridos. Eu na minha família, eventualmente, antes de me converter, eu era meio preguiçoso. Eu acho que continuo, mas fica feio falar aqui da frente. Já foi. E a minha irmãzinha mais velha, a Lelê, ela falava o seguinte, ela tinha uma frase, que eu não sei se essa também é lá de Goiás ou não, mas ela falava assim, Zag, meu apelido lá de casa, Zag, você precisa ter expediente, meu filho, vamos, faz alguma coisa. Então ela falava, você tem que ter expediente, no sentido de ter iniciativa. Agora, essa iniciativa, esse movimento de querer fazer. O nosso Deus, vejam vocês no texto, que Ele é um Deus desse jeito. Quando te faltar esse movimento de buscar a Deus, eu não estou querendo que vocês fiquem apáticos, mas é do jeito de Deus vir atrás de você. Esse Deus sempre presente, diz o texto, a palavra está escrita assim, pondo-se o Senhor ao lado dele, ou seja, o Senhor se pôs ao lado de Paulo. O movimento, a iniciativa foi de Deus. Paulo é de Deus, eu sei disso, mas nesse momento que ele precisava de uma coragem, de uma palavra, quem que foi atrás dele? O Senhor, pondo-se ao lado dele, a iniciativa é de Deus. E Deus não faz sempre assim? Não foi assim com os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Quando eles então pecam, é da iniciativa de Deus, ele vira para Adão e fala, ei Adão, onde você está? Vem cá, é do jeito de Deus ir atrás de filho dele que está caído ou está em pecado. Se você não está numa vida azeitada com Deus, de intimidade com Deus, talvez essa palavra está sendo para você, ele falando, ei, eu estou vendo tudo, o nosso Deus é um Deus sempre presente, e é da iniciativa dele vir atrás de mim e de você. Todas as vezes que você quiser virar as costas para ele, ele vai vir atrás de você. Ninguém que é de Deus veio por acaso a Deus, é dele e ninguém tira, você está na mão dele, ele vai atrás de você. Deus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, é sempre um movimento de Deus atrás de mim e de vocês. O verso mais famoso, João 3,16, quem que amou? Deus amou ao mundo de tal maneira, não é assim? É sempre o movimento dele, foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu, quem que deu? Foi Deus, é sempre a iniciativa dele vindo atrás da gente, a presença de Deus e com esse jeito dele. Eu não quero me delongar, para a gente não esticar muito, mas me chamou a atenção também ainda nessa, refletindo sobre a presença de Deus, esse jeitinho que o texto fala, que é o Senhor, então não só a presença de Deus, mas essa iniciativa dele de estar com a gente, mas fala que o Senhor pondo-se ao lado dele. A palavra é boa demais, a palavra de Deus. Porque parece que o jeito de Deus falar que ele veio e se colocou ao lado de Paulo, tem hora que você precisa de alguém do seu lado. Do seu lado. E a imagem que me veio ao estudar um pouquinho e ler sobre esse texto, é como se fosse o Senhor ombro a ombro com Paulo. Colou aqui, ó, eu estou aqui, Paulo, fica firme, cheguei. Fica firme, e o ombro no ombro é como se fosse aquela empatia de quem está agora no lugar onde você está. Eu estou entendendo a situação que você está. Eu, por exemplo, quando olho daqui a igreja, eu poderia estar tentando mostrando para alguém aqui, olha lá, lá no final, tem aquela porta, uma mesinha, onde nós vamos fazer as 300 inscrições do Jantar dos Namorados, essa noite ainda, fica a dica. Então nós vamos lá, é lá atrás, eu estou mostrando ali, ó, aquele lugar, aí a pessoa não vê, eu falo assim, vem cá. A pessoa cola aqui o ombro em mim, e da minha perspectiva aqui, eu falo, olha lá, você está vendo? E então a pessoa enxerga. Me parece que esse foi o jeitinho de Deus. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, a presença de Deus, ele vai sempre vir atrás de você, e talvez o seu convite essa noite, ele está batendo mais uma vez, ouça essa voz de Deus, te lembrando dessa boa, básica e firme teologia, que é a onipresença de Deus. Ele com essa empatia de se colocar do meu lado e do seu lado. E o nosso Deus não é um Deus de empatia? Porque você conversar com alguém que não passou pelo problema que você passa, é uma coisa. Mas se você vai trocar uma ideia com alguém que está vivendo a mesma coisa que você, ok? Eu, por exemplo, vivo as minhas lutas. Quando eu me encontro com algum missionário e começo a falar com ele, o assunto é outro. A gente tem a mesma perspectiva. Se eu estou procurando emprego e não acho, e converso com outro desempregado, ele vai falar, você mandou currículo para quantos aí? Você já mandou para tal? Para tal? O assunto é o mesmo. Rola uma empatia. Diz C.S. Lewis que nessa é quando a amizade nasce, é quando o outro fala, você também? Aí pronto, virou amigo. Porque o sofrimento é igual. Qual que é o tipo do nosso Deus presente? Diz em Hebreus 4,15 o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Toda angústia que você vive, tem um Senhor Jesus para colocar o ombro com você e falar, eu estou aqui, eu sei o que você está vivendo, mas eu venci o mundo. Vamos nessa? A presença de Jesus. Queridos, para a gente desfrutar dessa presença de Jesus, o episódio mais triste da história e mais bonito foi feito no Gólgota. Para que eu e você nunca mais ficássemos sozinhos, Deus teve que abandonar o Senhor Jesus. Foi na cruz que Jesus falou, mas Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Foi por sua causa. Por mim e sua causa. A presença de Jesus hoje, para mim e para você, ela é desfrutável porque o Senhor Jesus teve as costas do Pai virada para ele. Ele sim foi abandonado. Eu e vocês, nunca mais. Nunca mais. A presença de Jesus com a gente para sempre até o final. Amém até aqui, queridos? Vamos um pouco mais? Então vimos não só como enfrentar esse dia do desânimo com essa lembrança da presença do Senhor Jesus, mas o versinho diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, não só a presença de Jesus, mas outra coisa que vai nos ajudar no dia do desânimo, é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. A gente vê no versinho, como a gente leu, logo depois que ele fala que se pôs ao lado dele, ele disse, coragem, e aí continua o que o Senhor Jesus falou. Queridos, o nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele não é um Deus mudo, ele não é um Deus calado, talvez ele até cante, né, Márcio? Talvez ele até cante. O nosso Deus não é um Deus calado. Eu fui de uma fé, no passado, que advoga que não crê em deuses calados, feitos em forma de algumas imagens. Mas é bem verdade que aquelas imagens não falam. E que ainda que não fosse essa fé, pelos o que eu tenho visitado no mundo, desse do mundo missionário, há vários deuses que também não falam. Eu já vi, por exemplo, lá na Tailândia, enquanto eu visitava missionários, gente levando banana, frutas, flores, refrigerante, para deuses, para estátuas de macacos ou em templos, que eles sequer comem o que foi entregue para eles. Então eles não falam, um Deus que não fala. Não falar é simplesmente não se relacionar com a pessoa. Agora, o nosso Deus, ele não é um Deus calado, ele é um Deus que fala, e isso mostra muita coisa. Se eu estou aqui pregando para vocês, conversando aqui com vocês essa noite, e de repente vem um dos filhos de vocês, e começa a correr pelo corredor da igreja, e eu estou vendo que ele vai dar com um dente da frente aqui, nesse degrau, e eu sigo falando, e não acudo esse menino e não grito, para! Cuidado aqui! É sinal que eu não ligo, não me importa esse garoto, ok? A parte de eu estar desatento, se eu estou vendo e deixo fazer, não me importa o que vai acontecer com esse garoto. Agora, se ele está vindo e vai dar com o dente aqui, e eu falo, cuidado! E falo com ele, o ato de falar com alguém é mostrar que eu me preocupo com ele. Quando você, por exemplo, tem uma amiga sua, que você sabe que ela está sendo traída, e você prefere não falar, porque vai que eu vou falar, e ela acaba ficando com o cara, não aconteceu com ninguém aqui, isso é um exemplo hipotético. Quando você fala, não fala, é porque você não se importa. O ato de falar e comprar briga é porque você se importa. O nosso Deus não é um Deus calado. Ele não parou de falar. Ele continua falando e o ato dele dizer, coragem, Paulo, é porque ele ama Paulo. Você conversa e gasta o verbo com a pessoa quando você ainda tem esperança. Eu tenho assuntos na minha família, em casa, que eu penso assim, com esse aqui não adianta conversar nunca mais. Não tem jeito. Mas vem o Espírito Santo, me confronta, e eu penso, meu Deus continua falando comigo todo dia. E eu preciso dele falando todo dia, senão eu caía de novo e de novo. E se o meu Jesus está falando comigo todo dia, por que eu não vou acudir os outros? Então eu continuo aconselhando, encorajando e falando a palavra de Deus e pregando para os que não conhecem a Deus. O nosso Deus não é um Deus calado, é um Deus que fala. A gente sabe versinhos de cabeça, que a gente sabe como ele fala, que é na própria Escritura, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus fala onde, queridos? Nesse episódio, eu não sei como é que foi esse negócio com Paulo. Está no texto. Ele está falando comigo no texto. Com Paulo, ele falou desse jeito aqui: coragem, Paulo! Com a gente, ele está falando do jeito que ele falou com Paulo. Coragem, irmãos! O nosso Deus fala. E olha o que diz Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se a gente está desanimado e está sem esperança, é talvez porque nos falta a leitura da palavra. Porque tudo que outrora foi escrito, para o nosso benefício foi escrito, para que a gente tenha consolação e tenha esperança. Deus fala na palavra. Olha um outro versinho que eu anotei aqui. Porque ele tem dito, Hebreus 13, 5, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Juntou as duas lições de hoje. Porque ele falou, eu tenho dito a palavra de Deus. E o que ele falou? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Casou, presença de Deus com a gente até o final. E ele falando de novo: eu estou com vocês. Isso tem que fazer diferença para mim e para vocês. Só que o que Deus disse? Então, estudamos sobre a presença de Deus. Agora a gente está estudando sobre a palavra de Deus. Ele disse, ele falou: coragem. Coragem. Por que eu pressuponho Deus sendo perfeito como é? Por que eu pressuponho que Paulo estava desanimado? Porque eu não vou falar coragem para quem está pegando fogo. Você não fala uma instrução para um filho seu ou para alguém se não precisasse dizer. Você não dá uma ordem se não precisar ser dita. Você não pede para buscar uma água se a pessoa não precisar beber água. Ok? Então, se Deus, que sonda os corações, sabe de tudo, sabe o que Paulo estava enfrentando, ele decide se manifestar de uma maneira diferente. E ele fala com ele. O que ele fala? Coragem. É porque Paulo estava chué. Ele não estava felizão. Ele não estava animado. Ele estava tristinho. Ele estava zambeta. Ele não estava feliz. Ok? Então, Deus falou desse jeito com ele. Coragem. Coragem. E a palavra de Deus, parece que quando alguém fala desse jeito para você, coragem, irmão! Parece que na hora já dá anima. Se não for Deus, já anima. Esses dias eu aconselhei uma pessoa que eu conheci, sexta-feira agora, lá no escritório. A gente estava conversando, eu conheci ela há pouco tempo, ela falou: Carlinhos, queria conversar com você. Eu falei: é para já. Sexta-feira a gente se encontrou e foi conversar e ela estava desanimada. Ela falou: não, eu não posso vacilar aqui para falar nome, hein? Não é daqui da igreja não, eu já fico mais tranquilo. Mas ela falou assim: eu estou querendo assim, traduzindo, tecla SAP, no meu idioma, ela queria esganar o pastor dela, estava desanimada, e falou assim: não, mas lá na igreja, ele não tem visão missionária, quer treinar lá, eu estou desanimado, eu falei: pastor, eu vou, como é que faz, Carlitos, tal, eu ouvi, aí depois eu vi com Bíblia, falei com ela: rapaz, o negócio é perdoar, o negócio é começar de novo, o negócio é ser submissa, é ele que é líder, Deus nunca errou um líder, uma autoridade que ele põe, toda autoridade contida por Deus, ele é pastor, você não sabe o que é dormir no sapato de um pastor, vamos para cima, você está sendo usada como bandeirante da fé, abrindo a visão da igreja, bora, minha filha, perdoa seu pastor, conversa com ele, zera esse negócio, e vai de novo. Falou: Carlitos, negócio exponencial, é isso aí, Carlitos. Bom, isso porque eu falei. Agora, pensa se ela tem um tempo com Deus, e ela passa por uma passagem dessa, e Deus fala com ela: coragem, irmã! A palavra de Deus é diferente de uma palavra minha e sua, porque quem fala é totalmente diferente. A palavra de Deus gera o que ela ordena. Quando Deus fala, algo forte acontece. Teve um rapaz que era surdo e gago, que ele se encontrou com o Senhor Jesus. E sabe o que Jesus falou para ele? Efata, que quer dizer abra-te, na língua lá que eu não sei qual é. Também o pastor responde depois. Mas falou, está na Bíblia, não é, pastorzão? Efata! Diz que quando Jesus falou efata para aquele surdo gago, automaticamente abriu o ouvido dele e tirou o empecilho da língua e ele começou a ouvir e falar naturalmente. Por quê? Porque quem falou gera o que ordena. A palavra de Deus gera o que ela ordena. Quando ele fala haja luz, há. Porque quem falou tem esse poder. Se ele pega uma senhora encurvada, como naquele outro milagre, que ela estava encurvada por 18 anos, ele viu, ela estava num culto como aqui, diz a palavra que parece que ele viu ela lá atrás e falou para ela: endireita-te, fica livre dessa enfermidade. Na hora ela ficou. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é dita, ela gera o que ordena. Se ele encontra um paralítico, ele fala: toma o teu leito e anda. Ele andou ou ficou sentado? Ele andou. Então, se essa palavra olha no seu olho hoje e fala: coragem, ela vai gerar isso dentro do seu coração, porque é a palavra de Deus. E como que vem fé no meio do seu coração? A fé não vem pela pregação? E a pregação não vem da palavra de Deus? Então, se ele olha para você essa noite e fala: coragem, vai gerar coragem no seu coração, porque o poder é da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu não sei que tipo de desânimo que você estava enfrentando, quais as lutas, mas é bem verdade que esse nosso Deus, além de ser um Deus presente, ele é um Deus da palavra. E a palavra de Deus dá esse estímulo a mim e a vocês nessa noite para a gente continuar. Amém até aqui? Vamos terminar? Ouvimos sobre a presença de Deus, depois a palavra de Deus, e aí eu acredito que uma última lição que a gente pode tirar do verso é a perseverança com Deus. Perseverança com Deus. Vocês poderiam ler todos juntos, uma última vez, todo o versículo, por favor, Atos 23, 11. Na noite seguinte, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A perseverança com Deus. A perseverança com Deus. Não só a presença, não só a palavra, mas a perseverança com Deus. Hoje de manhã, a gente foi abençoado com uma exposição, uma pregação do nosso pastor em Atos, e um dos versos que a gente passou lendo, à medida que o pastor nos instruía, foi Atos 4:20, que me chamou a atenção, que é um episódio em que Pedro e João, eles estão pregando e também sendo perseguidos, e aí há um momento que quem está perseguindo eles fala para eles assim: para de falar de Jesus. É para parar de falar de Jesus. Não é para falar. E aí eles falam mais ou menos assim, lá no versinho 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como quem diz, nós vamos continuar falando. Tá? Então aqui é Pedro e João fazendo, seguindo nesse testemunho. E aqui o verso que a gente está meditando aqui agora sobre essa última lição, a perseverança com Deus, o próprio Deus está falando com Paulo que do modo como ele deu testemunho em Jerusalém, assim importa que ele faça em Roma. Ok? Então ele tinha dado testemunho em Jerusalém e assim importava que ele fizesse em Roma. Passando então por esse testemunho, no texto que eu citei para vocês de Atos 4:20, que fala de Pedro e João, eles falam que eles não podiam deixar de falar do que ouviram e do que viram. Uma testemunha não é assim? Se tem que ir no julgamento e é arrolado como testemunha, não é alguém que presenciou, que ouviu, que tem informações para falar: foi assim, eu estava lá, e o cabelo dele era assim mesmo. E ele chegou, foi de gatinho mesmo, eu vi, e gritou com ela. Então ele viu, ele viveu a cena, e ele pode dar testemunho, ok? Então essa palavra já mostra para a gente que Paulo, ele era um camarada do testemunho, ele era um pregador, ele fazia o dever de casa. E eu e vocês, às vezes, a gente não é testemunha do Senhor Jesus. Talvez porque não viu nem ouviu coisa nenhuma de Jesus. Então eu começo a duvidar se nós somos realmente testemunhas do Senhor Jesus. Porque aqueles que viram e ouviram não podem deixar de falar e podem ser convocados para falar, porque falarão, eles viram, não tem versão. A verdade não tem versão. Sim, sim, não, não. Eu sei como foi. Jesus entrou na sua história? Mudou a sua história? Então me conta. Então tem que falar. Quem tem esse desafio somos nós que fomos testemunhas de um encontro com Cristo. Eu acho que eu contei uma vez para vocês aqui, da minha última tentativa de pregar. Eu às vezes interajo pouco, por ficar sempre no escritório só com gente já crente. Mas quando eu estou perto de alguém, eu peço a Deus como que eu faço para falar de Jesus naquela situação. E uma delas, a Ananda, que gosta de tomar um café, ficou muito chique e elegante, e já não toma quase mais café coado. Agora ela toma Nespresso. Meu bem, precisamos comprar mais cápsulas de Nespresso. Eu falei: aquelas moedinhas? Ela falou: é. Eu falei: isso é caro, meu bem. Ela falou: eu ganhei a máquina. Nós temos que comprar cápsulas de Nespresso. Eu falei, tá comigo. Você está perto do Park Shop, meu escritório é em frente ao Park Shop ali. Ela falou, você passa lá e compra as cápsulas de Nespresso. Eu falei, claro, me manda a lista que eu nem sei o nome desses cafés. Porque a primeira vez que eu cheguei lá, eu travei. O cara falou, qual que você quer? E uma parede de café colorido. E tem esse, esse, esse. Eu falei, tá bom. Aí a Nandinha mandou a lista. Eu peguei a lista e cheguei para comprar o Nespresso. E diante da Mônica, que era a atendente, num taier muito elegante, ela falou assim, qual que o senhor quer, seu Carlos? Eu falei, eu tenho uma lista aqui, Mônica, por gentileza. É o ciclás, ciclás, ciclás, ciclás. Aí ela foi puxando as capas e tal. E aí, de repente, ela falou assim, mas, seu Carlos, nós temos um café aqui, lançamento, que é agora, que é esse aqui, que, não sei se o senhor sabe, né? A uva, ela traz 30 tons diferentes de negócio. Você tira da uva. A uva, uma uva, quando experimentada, não sei de onde, ela tem 30 tons diferentes de sabor que o senhor sente na papila da língua, o negócio tal. Aí eu falei, é mesmo, Mônica? Ela falou, é, a uva é assim. Eu falei, ela falou assim, mas espere, esse café que eu estou falando para o senhor, esse lançamento, ele traz 90 tons. Num grão de café você consegue perceber 90 tons. Eu falei, é mesmo, Mônica? Eu que mal tomo café. Eu falei, sério mesmo, Mônica? Eu pensei, ela quer vender um pacotinho novo para mim, além da encomenda da Nanda. Eu falei, Mônica, então quer dizer que uma uva, ela chega a poder ter 30 tons, sabor, coisas, nuances diferentes, num bago de uva. Ela falou assim, é. E num grão de café, até 90 tons, Mônica. Ela, pois bem, seu Carlos. Eu falei, Mônica, você me dá licença, eu vou te dar uma palavra aqui. Eu fiquei pensando aqui, Mônica, se um grão de café pode ser percebido com até 90 sabores, nuances diferentes, eu estou pensando quem fez o grão, Mônica. Na hora que eu falei isso, ela engoliu seco e eu continuei no meu, na rasura do meu evangelismo, é isso aí que eu tenho para dar. Eu falei, Mônica, quem fez todo o grão de café, quem plantou num grão de café, todos esses sabores que vocês pesquisam, encapsulam e vendem, foi o próprio Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o dono de todo o café, ele inventou o sabor do café, é ele que fez todos esses sabores. Eu vou levar, inclusive, um negócio desse para experimentar. E ela começou a chorar. Eu falei, eu já estou indo, Mônica, um abraço. Porque não é fácil para mim e para vocês testemunhar do Senhor Jesus. Não é fácil testemunhar do Senhor Jesus. Mas pesa sobre mim e sobre você ter uma vida e ter uma voz que aponte para o Senhor Jesus. Há uma frase de Robert Murray McShane, que foi um missionário que morreu muito jovem, com 28 anos, que ele dizia que a nossa vida devia fazer ficar mais fácil crer em Jesus. E muitas vezes, a minha vida e a sua vida está fazendo o pessoal correr do Senhor Jesus. Porque olha para você e fala, é isso que é ser crente? Não quero, não quero. Mas então, esse homem, usado por Deus, dizia que a minha e a sua vida deveriam ser feitas, formadas de forma que as pessoas que se chegam perto da gente, nesse testemunho vivo, elas se aproximem do Senhor Jesus. Paulo dava testemunho, e como ele fez em Jerusalém, Deus está falando para ele continuar em Roma. Em Jerusalém, me deixe lembrar vocês, o que ele enfrentou? Estavam querendo espedaçá-lo e tinha jejum de mais de 40 pessoas pela morte de Paulo. Foi fácil em Jerusalém? Não foi fácil. Entra Deus na história, se coloca do ladinho dele, diz coragem e estimula agora com essa perseverança, falando, Paulo, do jeito que você testemunhou de mim em Jerusalém, toca para Roma. Vamos embora, não para. Então, eu acho que ele faz duas coisas. Ele aprova e comissiona. Ele aprova e comissiona. Ele fala, Paulo, Jerusalém foi do jeitinho que era para ser. Eu vi, eu estava lá, arrasou, muito bem. E comissiona, toca para Roma. Faz a mesma coisa em Roma. Continue a nadar, diz um filósofo. Não para, para ele continuar perseverante e obedecendo a Deus para poder pregar o evangelho, porque desanimar, todos desanimam, como eu falei, inclusive Paulo, se não ouvia esse coragem. Eu me lembrei de uma passagem, que são essas horas que talvez a gente desanima, que foi aquele clássico quando Moisés está com o povo de Deus, e ele chega então diante do mar, e o mar está fechado, e volumosa a água ali, não tinha mais jeito, então ele para, não tinha o que fazer, e eu anotei o versinho do próprio Deus falando com ele, Êxodo 14, 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, vamos embora, pode pisar na água, eu vou rachar o coco, Deus é assim, você coloca o pé, ele cria chão embaixo, a gente caminha por fé, Deus gosta de fé. Se a minha mãe, hoje foi aniversário dela, eu sei que ela ama aquele chocolatinho da Copenhague, cherry. Eu, para agradar minha mãezinha, eu dou cherry para minha mãe. Ok? Hoje é aniversário dela, 7,5, ganhou cherry, com certeza. Eu faço isso por ela. O que que papai do céu gosta? Minha mãe gosta de bombom. O que que papai do céu gosta? De fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia e anda. Ele está chamando a gente para continuar. Como que vocês foram crentes até aqui? Foi difícil até aqui? Quantos anos de crente você tem? Já caiu muitão? Está começando a carreira? Está desanimado? Eis Deus, presente aqui hoje, falando através da palavra, continua. Continua. Do jeitinho que vocês vieram até aqui, vamos para frente até o final. Lembrando que, no texto que a gente leu, diz, do modo porque deste testemunho a meu respeito. O testemunho é sempre sobre Deus, não é a minha, é a sua história. A gente fala, é sobre Deus, eu dou testemunho sobre Ele. Ninguém quer saber da minha e da sua vida, mas de Deus sim. E para terminar, eu quero contar uma história para vocês de um missionário que eu amo demais. Quantos aqui conhecem o missionário Ronaldo Lidório? Muito querido, tem se tornado um amigo, uma ajuda tremenda para mim na minha caminhada. E eu tenho as mensagens dele praticamente decoradas na cabeça, porque eu escuto de novo e de novo e de novo. E ele repete muitas mensagens também nos outros lugares. E eu me lembro de uma palavra dele, ele foi missionário entre os Concomba, que é na África, e eu me lembro dele contando esse testemunho, que quando ele ainda estava pesquisando esse povo lá na África, para ir visitar, mudar para lá e tentar alcançá-los com o Evangelho, ele foi com Rosana, a esposa dele, e então ele chegou na cidade e teve que entrar mata dentro, aquelas savanas africanas, para tentar encontrar a aldeia dos Concomba, que era muito difícil de achar. Então ele tinha dois guias ali, africanos, e sabia mais ou menos uma direção, que isso deve ser mais ou menos para lá que eles estão. Pode ir andando, que é mais ou menos nessa direção. Então ele conta que ele foi com Rosana e dois ajudantes, mateiros, e foram andando para aquela mata dentro. E no caminhar dos dias, paravam para comer alguma coisa no caminho, e seguiam caminhando, primeiro dia, segundo dia, me parece que pelo terceiro dia, Rosana comeu alguma coisa que não fez tão bem assim. Rosana se sentiu mal e já não podia continuar a caminhada, e num próximo vilarejo ela teve que encostar ali e ficou com aqueles guias. E Ronaldo, muito vocacionado, e talvez com a palavra dessa como a de Paulo, sabendo que estava difícil, mas que tinha que ir para Jerusalém, parece que o Ronaldo ele tinha uma certeza que ele tinha que entrar naquela mata um pouco mais. Então ele conversou, sentiu que era tranquilo poder deixar Rosana ali para ser cuidada com os outros guias, ele falou assim, eu vou um pouco mais, eu vou andar até um pouquinho antes de anoitecer e depois eu volto. Então ele começa a caminhar, despediu ali e vai seguindo mata dentro. Ao ir caminhando, me parece que ele disse que era a época das monções e tinha muita chuva e muita água, mas ele seguia caminhando e naquele afã de querer chegar, foi caindo o dia e chegou na noite e depois já não parecia prudente voltar. Então ele tenta achar uma clareira, diz ele que tinha uma pedra ali na mata que estava sobressaindo da água, que a água já estava mais ou menos ali à altura das canelas dele. Então ele joga ali uma toalhinha, tira a mochila dele, desarma os sapatos para secar, joga uma toalha em cima da pedra e fala, eu vou dormir um soninho aqui e logo que amanhecer então eu volto, porque realmente eu não achei. E normalmente a tristeza dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Deus renova as nossas forças, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando ele acorda, me parece que dá um novo golpe de ânimo nele, e ele fala, eu vou andar um pouco mais. Porque enquanto ele arrumava ali as coisinhas dele, me parece que no canto de olho dele assim, ele viu umas garças voando, ele diz. Então naquele movimento, instigou no coração dele, e pelo menos até onde as garças voaram. O que fez as garças voarem? Ele diz. Então ele calça ali a bota dele, arruma as coisas, e fala, eu vou andar um pouco mais até onde as garças voaram. E diz ele que encaminhando, logo que amanheceu o dia, ele não sabia. Mas na hora que ele abre um arbusto de onde as garças voaram, ele encontra todo o povo Concomba. Então ele diz que, graças a Deus, aonde as garças voaram, foi plantada uma igreja que hoje já plantou mais de 100 e tantas igrejas do povo Concomba e região naquela África. Aonde as garças voaram, Rosana e ele, que é da área de saúde, plantaram ali um hospital, enfermaria, e hoje vários africanos têm o curso de enfermeiro e ajudam fisicamente aqueles que precisam na região. Foi onde as garças voaram que o DJ, o filho dele, o RJ, Ronaldo Júnior, e a Viviane nasceram ali no meio dos africanos. Foi onde as garças voaram que muita gente foi alcançada pelo Evangelho. Por quê? Porque ele ousou caminhar um pouco mais. Gente como a gente, que talvez com a certeza certa do coração, assim apontada por Deus, obedecendo a palavra, instigado por Deus, perseverou andar um pouco mais. E a gente? A gente vai parar ou vai caminhar um pouco mais? Eis a palavra de Deus dizendo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, está te dizendo, coragem, queridos. Do jeitinho que vocês vieram até aqui, vamos seguir um pouco mais. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar.